Fora Salgados, alô Matheus Silva. É um atrás da outra, Caio. Pronto, vai, filhos. Se liga aí, negão. Ó. É o Caio que chega em Brasília, só que no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu votar e eu boto com pressão. Então vai já se preparar na raba, toma tapão. Vai já se preparar na vai, raba, vai, toma vai. Tapão. Oi, soca, soca, soca, soca, soca, soca com pressão. Soca, soca, soca. Segura a pressão, segura. Soca, soca, soca, soca, soca, soca com pressão. Soca, soca, soca, soca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Soca, soca, soca, soca, soca, soca com pressão. E agora, batera? Quebra aí, cadê Calanches? Soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca com pressão. Como é que é? Como é que é? É o Caio que chega em Brasília, só que no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu voltar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara, a raba não mata pão. Vai já se prepara, vai, vai, vai. E soca, soca, vai, vai, negura, vai. Que parada é essa? Fala que eu vou pra soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, e pinta tudo, mulher, vai, vai. E soca, Laércio do Panetão Sub-Zero, Chico das Molas, Isaac, que é o solteiro aprendiz. Soca, soca, soca, com pressão. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, com pressão. Soca. Joga pra cima, Pikachu, divulgações. Nitrotec Academia, Academia do KS. Salão SG, alegria da Rigoté. Bob Story, Fusion, Jocélio e Camila da Sofia Lances.